Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos, o disco do dia de hoje traz um novo álbum de Alcione, a Marrom. Chama-se Duas Faces e é o disco dos 40 anos de carreira. São 40 anos de aventuras. Abrimos com a faixa título 40 anos de Altair Veloso e Paulo César Feital. Participação de Emílio Santiago. Botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino. Meio zumbi peri Dom Pedro, me emociona um violino, mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino quando morreu Tancredo. Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei num abandono. E o país tava sem dono e nós fora da lei. Quem se apaixonou por Che Guevara até levou tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema. Nesse disco, Alcione recebe a visita de amigos célebres da canção. Além do próprio Emílio, nós temos Áurea Martins, Martinho da Vila, Djavan, Lenine e Maria Bethânia, que ouvimos a seguir no clássico Sem Mais Adeus, de Francis Raime e Vinícius de Moraes. Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer. Vim porque sentia que nada existia fora de você, nem a poesia. Tua ausência quis me receber. Vim banhada em pranto. Eu te amo tanto. Vem. Capim, de Djavan, traz a voz de Djavan juntamente com Alcione. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom ter como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu o tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Ilha da Maré, de Valmir Lima e Lupa, tem a participação de Martinho da Vila. Ah, eu vim da Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado, segui na direção, cortejo armado na igreja da Conceição. E aí, Martinho? Aí de carroça andei, comadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí de carroça andei, compadre. Aí foi que eu sambei, compadre. O disco do dia de hoje trouxe Alcione com seu novo álbum Duas Faces.